Filho meu, escuta a voz que clama. Na sabedoria encontra paz. Conserva os avisos, guarda os lábios. Na senda da vida não olhes pra trás. Afasta-te das sombras, não te deixes levar. Os caminhos da morte não podem te guiar. Bebe da fonte que em ti vai brotar sabedoria e vida em Cristo vão estar. Lábios de estranha, dulçor enganador. Mas o fim é amargo, como espada em dor. O Senhor vê os passos e em sua luz vou andar. Na senda da vida eu quero me firmar. Afasta-te das sombras, não te deixes levar. Os caminhos da morte não podem te guiar. Bebe da fonte que em ti vai brotar sabedoria e vida em Cristo vão estar. Ah, como é bom saber que em ti eu posso crer. Caminhos de vida nos teus braços quero vir. Canta coração com alegria e fervor. Alegra-te na mocidade, no amor do Senhor. Que a água da cisterna jorre a cada amanhecer. Em sabedoria eu quero te conhecer. Afasta-te das sombras, não te deixes levar. Os caminhos da morte não podem te guiar. Bebe da fonte que em ti vai brotar sabedoria e vida em Cristo vão estar. Filho meu, atende a minha sabedoria. Caminhos de vida em ti eu confiarei. Sabedoria eterna que em ti eu encontrarei. Nos braços da graça para sempre viverei.